Desce a mim, Senhor, o meu cantar. Não pertence a mim, Senhor, o meu falar. Não pertence a mim, Senhor, o meu amor. Tudo que eu faço pertence a ti, meu Deus. Eu sou feliz, eu sou feliz. Posso cantar, posso cantar. Eu sou feliz, eu sou feliz. Posso cantar, posso cantar. Por isso eu canto glória, aleluia. Canto glória a Deus. Canto ao seu nome, porque tu és rei. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim.